2016. Pra não dizer que não falei das flores. Milhares de sensações, nem mesmo todas as poções podem evitar. O coração de quem ama realmente pulsa inexplicável, incomparável, inimaginável aonde pode chegar. Com a sutileza que chega, tu nem percebe. Choque desfibrilador no coração você recebe. Quando volta a si, já está todo envolvido. Você fecha com ela, ela fechando contigo. Apresenta pra família, se integra com os amigos. Os maiores segredos agora divididos. Planos e metas são feitos pra melhorar. Juras de amor, pensamento em casar. Prosperar, evoluir, dividir e ser feliz. Reciprocidade, tudo que eu sempre quis. No começo é amor, depois vira possessão. No início é conversa e no final discussão. No começo até curtia, meu trampo e aplaudia. Agora pede para eu largar noite e dia. Agora o relacionamento está por um triz. Se sente obrigado, saturado, infeliz. A sua presença não, mas te agrada. Milhares de insultos, palavras mal colocadas. Agora só atrito, estresse, bronca e grito. O que era tão belo, hoje não é mais bonito. Fim de mais uma história, guardado na memória. De erros e acertos, derrotas e vitórias. Essa é mais uma pra guardar no coração. Que ganhei o que perdi, aprendizado pra missão. Essa é mais uma pra guardar no coração. Aprendi de você pra gente sempre. Eu tentei, cê não quis nem saber. Abre meu coração. Abre meu coração. Abre meu coração.